Oceano R6310, decolou os 32, controle, frequência 1208. 208, obrigado. Para o SAC, e ao dia 79, autonomia 349, alterna confirmação. Autorizado o táxi à direita, via indiáfano, posso esperar a torre 1 no 95, via ajuste no 097, o azul 4071. Direita Índia e alfa, até o ponto espera, está na torre 1 no 95, 407. No 0 no 3, confirmando pushback acionamento. 1 no 6, 1 no 3, no portão 03, livre acionamento, pushback coordenação com a equipe de solo, chama pro táxi. Paulo, boa noite, tá 3662 novamente. Autorização de tráfego, vou sair aqui. 3662, Salvador Natal, copia. Avisado, a linha E decolar 1 no 0. Vento 080 graus, 89. Admirado, decolar 5-0, azul 4-0, Fuca, transição Zipar, decola da 1-0, curva à esquerda. Código 5032, controle 1-2-0-1. Salvador Natal, autorizado, vento azul 1-0, após direto Natal, 370 diesel, Fuca, Zipar, 1-0, esquerda, 5-0-3-2, 2-0-1. 301, ok? O 3662, autorizado Salvador Natal, via Pesolo 1-0 após Natal, nível 370, saída Pulca, transição Zipar, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, código 5032 e o controle em 1-2-0, decimal 80. Salvador Natal, Pesolo 1-0. Após direto Natal, 370 Viva, Pulca Zipal, 1-0 esquerda, 5032-08, o controle, posição é 8-3-6-2. Cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento 3662. Bora. Bono 398, livre pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 7-9, confirmando o trem. Vai estar travado. Azul 4071, decolou aos 36, com controle Salvador, frequência 1-208, bom voo. 208, já. Salvador, muito boa noite, azul 4071. Boa noite, azul 4071, contato radar, saída da EL. E aí, da EL, possibilidade por de... da EL da presente? Direita para da EL 4071. Obrigado. Salvador, boa noite, né? Boa noite, Web 6748, chegada a mar e desça ao 050. Coisa de TAP, nível 50, 6748. Webjet 5827, chame Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. Recife 3325, alterna 125195. 67827, boa noite. Secundário 125190, vovô. 2510, boa. Oito, autorizado Salvador Fortaleza, via Pesolo 19, após direto Fortaleza, nível 370, realiza o perfil da saída Momo, após Froti, decola da 10 curvando à esquerda, o código é o 5033 e o controle em 1208. Voo no 898, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente vai manter a posição. Gente, Alfa, traga via 3858 da TAM, autorizado nível 350. Cotejo 3, correção 370, cotejo 370, 3858. Voo 398. No 398, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. 3858, cotejo nível 370, Salvador Fortaleza, nível 370. Na 3858. Na escuta do solo. Gol no 398, autorizado Juliette para o portão 09. Juliette para 09, gol 398. Xené 6310, chame Recife, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, 2585, obrigado, boa noite. Negativo, o senhor vai ter que efetuar a cópia novamente. Foi chamado para confirmar o cotejamento, não respondeu, vai ter que efetuar a cópia novamente. Aguarde um minuto. Tá bom, deve ter ouvido alguma falha em casa, então, eu fui feita, então, mas tudo bem, aguardando o papo. Ciente, foi chamado mais de 3 vezes e não respondeu, guarde um minuto. Ok. Gol 1613, autorizado táxi à direita, via Indy Alpha, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 097. Confirme? Está pro agora de ponte. Um desvio de formação? Negativo. inicialmente está autorizado, aguardando a confirmação junto ao centro. Aguarde. Ok, claro. Obrigado. Uma 113, uma boa noite, autorizado, a linha E decolar, pista 10, vento 080 graus, 7 nós. Circuito autorizado Salvador, Fortaleza, via Pesolo 19, após Fortaleza. O nível 370, realiza o perfil da saída Momo, após Fruti, decola da 10, primeira curva à esquerda, o código 5033 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesolo 19, após direto Fortaleza. A saída Momo, transição Frotti, decolando da pista 10, com primeira curva esquerda. Transporte 5033, controle 1208. Cortejamento correto, chame pronto no 053858. Tá pronto, tá 3858. Diversionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. O 3858 tá pronto. Do 4071, chame agora Recife, frequência 1033, decimal 25, alterna 25, decimal 1. Recife, Recife, obrigado. Boa noite. Boa noite. Gol 613, decolou os 45, controle e frequência 1208. 08. 613, decolou na fechada. 13, boa noite, contato do radar. Sai da Arbor. Arbor, gol 613, boa noite. Web 6748, desce a 2000 pés, ajuste 107, reporte localizador pista 10. Na 2000, 1097, portar aqui, localizador 6743. Confirmando pessoas a bordo, 3850. 1967. Autorizado táxi via Indiáfano, ponto super a torre no 8 decimal 95 e o ajuste no 097. O TAN 3850. Chamou o solo? Voltando, 3662. 3662 está pronto para o push? Está pronto, 3662. 3662 autorizado acionamento, pushback em coordenação com o solo em Forever, chama para o táxi no portão 8. Tomara. Estabilizado, 6748. O objeto 6748, complete GLS, chame torre 118, decimal 95. 1895, grato, amore. Noite. Controle, autoriza o 613 a voar Elefa? Voa de Elefa, voo 1613. Grato. Webjet 6748, boa noite. Autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 7 nós, confirmando o trem. Bem ativo, tá uma mirada externa, baixada travada. Copiado. Livre pouso. Livre pouso, 6748. São 3258, boa noite, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, são 3258. Passando 60, gol. Gol 613, chame Centro Recife, agora em 1-3325, alterna 251. 3325, 251, grato. São 3858, não fomos esperar, está pronto? Está pronto. Autorizado a linha EMT, pista 10. EMT, pista 10, está 3858. Para o táxi 3662, 2 horas e 43 minutos, só alternativa Fortaleza 176, a bordo 3662. Livra à direita, ao livrar, chama o solo em 1209. 209, 7 para 3. Positivo, autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera. Via, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5 e o ajuste no 0-1-7. Ruta 3662. Boa noite, 9-5. Boa noite, 67, confirmando o Webjet, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o Web também. Inicialmente vai manter a posição antes da Juliette, Web. A gente mantém antes da Juliette. Estabilizado, Xander 6313. Complete final, chame torre 1895, 6313. 1895, 6313. Salvador, boa noite, Xander 6313, 1,5 está. São 05, observando a aeronave da TAM. Observando a aeronave da TAM, observando a aeronave da TAM. Mano, trem? Leve pouso na 10, ainda não baixou, não. Copiado, reporte quando o trem estiver baixo. Camarada. TAM 3858, decolou 56, somo controle, frequência 1208. 1208, TAM 3858. Salvador, TAM 3858, passa 1600, sai da MOM, transição para ti. 3858 da TAM, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 370, sai da MOM, vigilante. Pessoal 370, sai da MOM, transição para ti, TAM 3858. Está baixado e travado, meu 3 anos. Gente. Controle Salvador, TAM 3858. Prossiga. Possibilidade de voar na Proti? Mantenha a saída. Mantenha a saída. 1889, Galeão 360, já pronto, cópia. Patente da Juliette. Devo da direita, mantenha a frequência, taque de alfa, repassada antes da Juliette, nessa linha. Frequência do controle, 1208, a torre em 1118, decimal 95, seu transponder 5035, gol no 889. Quanto custa o estacionamento? Qual é o portão que se está estacionado? Portão 9, acuse pronto para o push. A linha decola da 1-0, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem para 3-62. Alfa antes da Juliette, 6303. Taxi via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4. 662, decolada 02, controle.